Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Toda igreja, clame a Ele. Ó Deus, abre a porta para mim. A tua luz brilha, a tua luz dissipa as trevas, a tua luz coloca por terra a escuridão. Como Jesus andou e disse: para muitos levanta e anda, para muitos vai, a tua fé te curou, te salvou. Jesus diz para você, assim como ele pôde dizer para Lázaro naquele dia: vem para fora. Ele mandou rolar a pedra, e ao terceiro dia o próprio Senhor Jesus levantou e ressurgiu dentre os mortos. As pedras vão rolar na nossa geração, as portas vão se abrir, os mortos se levantarão. Diga para o Senhor mesmo: Senhor, abre a porta da minha vida, abre a porta da minha vida, abre a porta do milagre, abre a porta da cura, Senhor. Abre a porta da cura, Senhor. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Clame, clame, clame. Cantará Marcele, cantará. Não tenha medo de se humilhar e dizer: abre a porta, Senhor. Solta os laços da depressão, Senhor. Solta os laços, Senhor, do suicídio na nossa geração. O Senhor te chama, igreja. O Senhor te chama, jovem, para um caminho limpo, para um caminho limpo, para um caminho perfeito. O Senhor te chama para correr. Ele diz para você nesse dia: do que tens tido medo, do que tens duvidado, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o mesmo Deus que preparou e criou o estado do Espírito Santo. E é o mesmo Deus que quer levantar esse lugar. Entregue sua vida, não tenha medo. Levante-se da dor, levante-se do medo, levante da tristeza, levante da decepção, levante da enfermidade. Você pode erguer suas mãos, igreja, e diga comigo: abre a porta, Senhor. Abre a porta, Senhor, da minha vida, do meu ministério. Abre, abre, abre, abre. Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro.